Lancina, simplesmente romântico. Na raiva de uma crise conjugal, fui parar em uma casa de amor profissional. Era a primeira vez que eu tava ali, e uma dama agradável começou a me ouvir. Fui abrindo minha vida, fui falando das brigas, fui ficando emocionado com cerveja. Deitei no colo dela e o programa já era. Eu paguei, mas foi por uma terapeuta. Chorei no cabaré, chorei no cabaré. Não tive coragem de trair minha mulher. Não tive coragem de trair minha mulher. Chorei no cabaré, chorei no cabaré. Não tive coragem de trair minha mulher. Não tive coragem. Trair quem me ama é muita sacanagem. Crise conjugal, fui parar em uma casa de amor profissional. Era a primeira vez que eu tava ali, e uma dama agradável começou a me ouvir. Fui abrindo minha vida, fui falando das brigas, fui ficando emocionado com cerveja. Deitei no colo dela e o programa já era. Eu paguei, mas foi por uma terapeuta. Chorei